Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro, o seu pé, as suas hastes e os seus corpos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão seis hastes, três hastes do candelabro de um lado dele e três hastes do outro lado dele. Numa haste haverá três copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e três copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de duas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores são de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte.